pedi um beijo a ela, ela me deu um tapa. Que é que essa nega quer? Botei a bate-cheiro, ainda paguei o acarajé. Que é que essa nega quer? Tudo que ela pede eu dou de colher. Que é que essa nega quer? Eu sou o homem dela, ela é minha mulher. Que é que essa nega quer? Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a nega. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a nega. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suar. Comprei uma variante, a nega vendeu.